sable, balançable. Canção para ti, em palavras de amor e verdade. Dou-te mais um pouco de mim, cantando com saudade. E saber que o que acredito não é só mais do que um grito que eu tenho para te dar. Queres dizer, quem me dera gritar por um mundo só e continuar? Quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer? Quem me dera gritar por um mundo só e continuar? E continuar. Gostava de voltar a ser um guerreiro de espada na mão e saber que o que acredito vai de dentro do coração. E saber que o que acredito não é só mais do que um grito eu tenho para te dar.

a toda hora. Sou Rihanna. Esteja eu onde estiver, estou sempre a dizer: sou Rihanna. Mais cidade de paixões, de emoções, querida Rihanna. Toda a vida te amarei e sempre direi: sou Rihanna, sou Rihanna. Eu estive um sonho.

Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Nada tem valor no teu falso olhar para conquistar amor. Sorris ao passar, amas um qualquer, não há distinções, tão falsa mulher. Brincando com os corações, não vale sequer o fumo que sai de um cigarro ardente que com o vento vai desprezada e mulher perdida. Não vales nada, és um farrapo na vida. Farrapo na vida, não vales nada, és um farrapo na vida. Perdoa se peço demais, teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Depois da lua, noite de ser, a alma fica no ar se amanhã.

te foge, acerta.